está comigo aqui também o Brunão. Pois é, e antes que ele vá embora, a gente resolveu fazer uma homenagem, né? E, cara... Mas que inferno! Temos que homenagear. Você está matando o cara, que coisa desagradável, cara. Não tô matando ninguém, não tô matando ninguém. Mas é porque a gente pensou o seguinte, lembra do programa que a gente fez sobre Robin Williams, onde a gente falou sobre ele, falamos sobre os filmes, falamos sobre quem ele foi, não só como ator, mas também como pessoa? Só que a gente fez isso depois que o cara já tinha morrido. A ideia agora é a gente fazer uma homenagem, falar quem é John Williams, quem é esse cara tão respeitado, um maior compositor clássico do cinema de todos os tempos, contar a história da vida, os prêmios que recebeu, falar de trilhas importantes da vida dele, além das que a gente já falou, vamos falar também das que a gente já falou. John Williams nunca é demais, então estamos aqui para homenageá-lo, para celebrar a vida e a obra. É como se a gente desse um Oscar, aquele Oscar conquista da carreira, sabe assim? A gente vai dar mais um Oscar pro John Williams aqui hoje. É isso, internet. Não tem mais o que dizer, o Bruno roubou a apresentação, porque isso, quem faz apresentador, é isso. Vamos pro John Williams agora. É namorado dele, aí é por isso que eu deixei. Você começou a introduzir consolos na sua bunda pensando no John Williams? Então, nunca fiz isso. Mas, né? Não, tá, tudo bem, você fala isso pra sua mulher. Pra mim, você sabe que você não precisa mentir. Não, cara, eu não, assim, eu não tenho vergonha de dizer que John Williams é um cara que, assim, eu amo mesmo sem ter conhecido, cara. Porque o que esse cara fez e faz ainda hoje pra história do cinema, que é aquilo que você mesmo já falou, que eu nunca tinha parado pra pensar até o dia em que você falou isso. Existem filmes que ficam melhores com a trilha do John Williams, cara. E assim, você parar pra pensar nisso, de que uma imagem possa ficar melhor, melhorar, você pode melhorar uma parada com uma música clássica, era inconcebível pra mim até você ter falado isso de uma vez que a gente tava falando aí do John Williams, entendeu? Acho que a gente nem tava falando do John Williams, a gente tava falando do Star Wars. Star Wars. Isso, e aí você falou que a gente tinha essa impressão de que Star Wars era muito, muito legal e tudo, mas isso era por culpa do John Williams, cara. E assim, eu vou concordar com você, realmente é. Posso falar uma coisa? Fale. Miote. Oi. Você não vai entrar em Rage, não, você não vai entrar em Berserk, não? Depende, vai lá. Depende. Depende. Olha, pelo menos ele é sincero, né? O primeiro está... O primeiro. Os dois outros dois, o segundo e o terceiro, já teve um orçamento muito melhor, um diretor muito melhor, inclusive. O primeiro filme do Star Wars, mas passa na beisola, mas na beisola de um filme trash. Eu acho que o que torna o Star Wars o primeiro um filme excepcional, que ele é a trilha sonora. Eu não vou discordar de você. Porque todos os momentos... quer ver? Vou embasar minha teoria. Todos os momentos que vocês mais gostam são momentos que são totalmente embarcados com a trilha sonora do John Williams. Isso é verdade. Miote, qual é a sua cena favorita no Star Wars 1? O episódio 4? Olha aí. Não tem dúvida. E a minha também, Mas não é a sua cena favorita? É. E o que é aquilo ali, se não um boy magia subindo uma duna? Olhando, entendeu? Pro sol, tem porra nenhuma acontecendo. Exatamente. Exatamente. E a outra cena pra mim do próprio Guerra nas Estrelas, que assim, é só trilha sonora, é a cena que eles acabaram de fugir da Estrela da Morte e eles têm que enfrentar os TIE Fighters, né? É, eles estão na Millennium Falcon e estão enfrentando os TIE Fighters e fica... É Peter Griffin. Pois é. Exato, exato. O cara, e aí que tá, olha só a piada. Olha só a piada. O Family Guy foi fazer uma homenagem. É, foi refazer o filme. São muito melhores que os filmes. Os três filmes do Guerra nas Estrelas. Foi fazer ele na parte de comédia em desenho animado com os caras, os personagens do Family Guy. E aí tem várias cenas que eles ficam quietos e ficam só tocando a música. Aí a piada que o cara conseguiu fazer nessa hora é o Peter Griffin cantarolando a musiquinha. É na parte que ele tá justamente brigando com o TIE Fighter. Que fica... Isso. E ele fica tirando, sacou? Isso. É sensacional, cara. Fala John Williams em português. Agora você me deu uma ideia. Fala John Williams em português. João Guilherme. Isso, João Guilherme. Eu ia falar João Vilhermino. É João Guilherme? É Guilherme. Williams é Guilherme. Guilherme. É. Ah, na verdade, William só. É Guilherme. Williams, eu não sei, Guilhermes? João Guilhermes. Miotti, como tudo começou na vida de João Guilherme? Não, pra ter que falar o nome dele todo, né? O nome dele é John Towner Williams. Isso. Né? Ele nasceu em 8 de fevereiro de 32, em Nova York. Pois é, esse já é um ponto que a gente precisa, assim, justificar o programa, entendeu? 32, tá velhinho. Pra caralho. Mas é a terceira vez que vocês estão matando o cara. Não tô matando, não. Só tô falando que tá velho. A gente tá triste com isso. O Miotti já está chorando as bodas dele. É. Você já matou ele na introdução e tá matando ele de novo. Não tô matando. Deus me livre matar o John Williams. Mas... Até porque tem os outros dois filmes pra fazer, né? Por favor, fique aí. Mas a gente fica, né, com o coração apertado, torcendo pra que ele chegue nos 150. Vai. Ele trabalhando, lúcido. Ele junto com o Sarney. Isso, pois é. Só que ele é bom, né? Ele era filho de um percussionista da rádio CBS e ele era pianista. Né, o João Williams gostava do piano. Isso, né, verdade. Gostava de tocar piano, esse negócio todo. Ele começava a tocar, assim, tocar mais pra começar a aprender mesmo a tocar. Em 1948 ele foi pra Los Angeles e foi ser pianista de jazz, né, banda de jazz. Aos 15 anos. Ele falou, eu vou virar um pianista de concerto. Cara, eu fico impressionado com essas forças da juventude, assim, sabe? Tipo, porra, o moleque tem 15 anos, cara. Em 1948... Sabe, o moleque era novo, sabe, 1950. Você imagina ali tá o começo do rock and roll, sabe, em 1955, ali é quando começou a pegar direito ali o rock and roll. E o cara tava pensando em ser pianista de concerto, coisa clássica mesmo, né? Ele não pensava, ele podia muito bem ter embarcado na onda ali do rock and roll, entendeu? Do iê, iê, iê. É, mas não era a dele. O negócio dele era a parte clássica mesmo. Então, você vê aí que, pô, aos 15 anos, o cara falar que ia ser um pianista de concerto, é porque o cara não devia tocar pouco, né? E aos 19 ele fez a sua primeira peça, né? Exato, composição. Uma sonata de piano, pois é. Isso. Toma aí. Isso aí, só que compositores aqui daquela época lá, o Mozart, Barça, esse é desse nível, né? E isso? Uma sonata. Google. Eu posso, pode responder assim. Quer falar? Não sei, mas é uma coisa bem foda. Que é uma sonata. Uma composição para um ou dois instrumentos, instrumentos de teclado, constituída de três movimentos que se relacionam quanto à tonalidade e contrastam quanto ao andamento, ao modo e à forma de expressão. Toma aí, se vira aí agora com isso. O que, que é isso que ele quis dizer? Não sei. Entender, exatamente. É, pois é. Então, o que, que a gente pode entender, internet? Que é uma música foda. É uma música difícil, é isso. É, só poucos fazem. Exato. Cara, e daí ele foi estudar na Universidade Central de Los Angeles e no Los Angeles City College. Ele fez duas universidades. E ele estudou orquestração sobre a batuta do maestro da MGM na época, ele estava em Los Angeles, lembrando disso, Robert Van Epps. E foi ensinado por um compositor chamado Mario Castelnuovo Tedesco. Só que aí o que, que aconteceu, Miotti? Foi trabalhar com a Força Aérea dos Estados Unidos, né? Exatamente, foi trabalhar na Força Aérea dos Estados Unidos. Quando ele foi trabalhar em missão, viajou com a Força Aérea. Quando ele voltou, ele entrou na Academia de Artes de Juilliard. Academia de Artes de Juilliard, pra quem não conhece, quem estudou lá são os grandes atores e atrizes dessa nova época que estava acontecendo ali. O próprio Robin Williams estudou na Juilliard, o Christopher Reeve, que a gente falou, eles têm um programa de artes que inclusive o lema deles é Dance, Drama e Music. Então eles têm, até hoje, é uma das mais conceituadas escolas de artes dos Estados Unidos, a Juilliard School. Aí, ele, como ele estava estudando, né, ele precisava pagar os estudos dele, né? Uhum. Porque ele não estava de graça. Então, ele tocava em clubes de jazz, né? Pra isso. Poder ter grana pra pagar, né? Exatamente. E ele sempre querendo compor. Exatamente. Né? O negócio dele era compor. O negócio dele não era só tocar. Ele queria mesmo era compor. Até que ele conseguiu entrar em Hollywood. Exatamente. E ele, quando resolveu entrar em Hollywood, ele entrou como tocador de piano, e aí ele acompanhou bandas, né? Ele era o pianista das bandas que tocavam trilhas de vários filmes e séries. Então tem algumas aqui que acho que vale a pena a gente mencionar. Uma interessante, que a trilha... Lembrando, a trilha não é dele, tá? Mas ele estava na banda que tocava isso. É o tema de uma série chamada Peter Gunn. Muitas pessoas vão lembrar dessa música de tocar no Irmãos Cara de Pau. Ah, é verdade. Bom, nessa época ele também participou da trilha de alguns dos filmes que eu mais amo na vida. Pois é. Quanto você mais... sabia disso? Eu não sabia, cara. Descobri estudando aí pra pauta. Um deles é o que a gente já falou aqui, Quanto Mais Quente Melhor. Ele tava na trilha sonora do Some Like It Hot, que é um dos filmes lá do Billy Wilder, né? É, o Meu Apartamento Falasse também, ele também tá participando da mas orquestra. Você, né? Mas é engraçado que essas obras você ainda não tava no nível de um Williams de ser, né? É porque você tava tocando, né? É porque ele não é o compositor, né? Isso. A composição dessas trilhas era de outras pessoas, ele só estava na banda contratada pelo estúdio para tocar, entendeu? Mas isso é tudo aprendizado, né, cara? O cara vai tendo contato ali com a partitura, com, né, como é que... O cara já tinha composto até uma sonata aos 19 anos, então ele tinha noção ali, ele vai... É nessa fase da vida do John Williams que ele vai tendo a noção de como juntar a música com o filme. E nessa época, Miotti, olha só quem ele conheceu e fez amizade. Imagina. Bernard Herrmann, Miotti. Ele só tá alguns mestres também do lado dele, né? Pois é, Hermann Cine, Bernard Herrmann. Quem é Bernard Herrmann? Fala aí pro pessoal. Bernard Herrmann faz todas as trilhas sonoras do Hitchcock. Olha aí, você tá vendo? Não, fora que aos 24 anos ele virou orquestrador na Columbia Pictures, depois na Fox. Trabalhou com Alfred Newman e Lionel Newman, que eram compositores também. Franz Waxman, que também é um excelente compositor. Franz Waxman fez o, se eu não me engano, foi o Crepúsculo dos Deuses. Exato, exato. É ele? Ele mesmo. Como é que um cara que só se envolve com gente se envolve com Jorge Lucas? Isso aí foi um acidente, foi um amigo dele que apresentou, mas isso já já a gente chega lá. Aí, você tá vendo? Ó, as vibes erradas. As vibes erradas, você viu? Pois as é. As vibes erradas, sempre assim. Não, não, chega aí, não dá nada, pode fumar. Foi, é assim que começa. Foi numa dessas que a gente conheceu o Coruja, porra. Então. Foi a merda que deu. A merda que deu. E aí nessa época ele começou a namorar a primeira esposa dele, a cantora Barbara Ruick, com quem ele se casou. Ela morreu em 1974. Ele e a esposa tiveram 3 crianças, uma menina que hoje é médica, e teve mais 2 meninos, um que é Joseph e o outro que se chama Mark, que hoje também são músicos. E aí começou a orquestrar vários trabalhos de composição. O que é orquestrar os trabalhos? Antes ele estava tocando na banda. Agora ele passou a orquestrar a banda baseado no trabalho de outros compositores. Então chegava a partitura e ele tinha que gerir a banda ali para tocar e gravar a trilha. E aí gravou a trilha de várias músicas, várias trilhas importantes da televisão, hein, Miotti? Várias séries famosas, como A Ilha dos Birutas, Perdidos no Espaço, Terra de Gigantes. É. E teve até uma trilha que ele ganhou um Emmy. É mesmo? A série Raid, uma coisa assim, não sei. Raid, né? É. E Jane Eyre, 1,68 ou de 70. Exatamente. Vamos lembrar alguma dessas trilhas? Bota aí a trilha do Perdidos no Espaço, que maneiro. E aí, cara, eu queria parar um pouco aqui pra gente falar um pouco sobre como o John Williams ganhou seu primeiro Oscar, né? Ele passou a fazer da televisão, ele pulou pro cinema, fez várias trilhas de cinema e orquestrava pro cinema, chegou a fazer filmes como, até famosos, como Como Roubar um Milhão, do William Wyler, né? The Valley of the Dolls, Adeus, Mr. Chips. E aí chegamos a 1971, Miotti. Em 1971, o John Williams, ele participou de um dos filmes, assim, de uns musicais pro cinema, uma das adaptações de musicais pro cinema que eu mais adoro de todos os tempos, que é Um Violinista no Telhado. Tradition. Esse filme é sensacional. A trilha não é dele. Isso precisa ficar tá bem claro. Ele está orquestrando, né? Isso, ele orquestrou, ele montou, ele adaptou. Fez arranjos. A trilha sonora, exatamente. Ele adaptou a música que já existia, era do musical da Broadway, para o filme, né? E isso, esse trabalho dele, fez com que ele ganhasse o seu primeiro Oscar, Miotti. É um filme que conta a história de uma vila, na verdade é uma família que mora nessa vila, uma vila chamada Anatevka, que fica na Rússia. O filme se passa no início do século 20. Judeus e cristãos vivem pacificamente ali naquela aldeiazinha, mas sem se misturar, sob o regime do czar na Rússia. A história é o seguinte: o cara que é um leiteiro, é judeu, ele tá lá vivendo, e aí uma das filhas dele resolve... tá na hora de se casar. E aí chega, tem toda aquela questão da tradição, da casamenteira, sabe? Uma coisa bem tradição judaica mesmo, antiga. E aí essa menina resolve não casar com a pessoa que ela estava prometida e resolve casar por amor com um cara que ela ama desde de criança, entendeu? Um amigo de infância. E aí a história vai se desenrolando nesse negócio do cara ser muito tradicionalista, mas ele ama tanto as filhas que ele prefere quebrar a tradição a ver as filhas tristes. Então as coisas vão acontecendo, e o musical é muito bom, é muito engraçado, é muito divertido, as músicas são sensacionais. E cara, esse é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. O filme, ele é dirigido pelo Norman Jewison. O personagem principal é feito pelo Topol, que é um cara engraçadíssimo. A gente precisa um dia fazer um Jurassic Cast desse filme. Vale muito a pena. Se você gosta de musicais, corre atrás. Se você não gosta, corre atrás também, porque a história é o que vale a pena também, entendeu? Não só as músicas, mas a história é muito interessante. É muito bacana. Tradition. Tradition. Without our traditions, our lives would be as shaky as a fiddler on the roof. Nos anos 70, o John Williams virou o rei das trilhas de filme catástrofe, cara. Isso, o Destino do Poseidon. Destino de Poseidon, Terremoto. 72, Terremoto 74 e Fernando da Torre também de 74. Isso, exatamente. Olha só, isso daí tá preparando ele para quê, Miotti? Pra Tubarão. Exatamente, cara. Em 69, o John Williams tinha feito uma trilha para um filme chamado Os Rebeldes. Foi um filme que chamou a atenção de um cara, viu, Calaveira? Ai, meu Deus, lá vem. É. Ah, não foi? Foi daí que começou o IF? Não, foi quase daí. Foi quase daí. Foi. A origem é aí. Então conte o que você está querendo dizer. Ele chamou a atenção, a trilha sonora desse filme chamou a atenção de um cara chamado Steven Spielberg. Que sim, que é o vibe errada. Isso, exato, que é o Alexandre. que tava preparando, na época, em 69, o primeiro longa por um grande estúdio. Um filme chamado Louca Escapada. Esse foi o primeiro filme que os dois trabalharam juntos. Pois é, a trilha, ela é bem assim, mais ou menos, eu acho. O tema principal, sabe, do filme. É uma musiquinha, assim, não tem impacto, entendeu? Eu acho que foi a primeira coisa para os dois se conhecerem ali, né, ele e o Spielberg. Mas eles estavam guardando um pouco ali, mais pra frente. Que foi em 1975, com o absurdo Tubarão. Uma trilha que só tem algumas notas, né? São duas notas, né? Que ele faz aquele comecinho da trilha. Mas eu acho que depois ele dá aquela infantilizada na trilha, que eu não gosto muito. Na hora que faz, como fosse mais uma trilha assim pra aventura, né? Isso, pois é. o tema do tubarão fica mais naquele suspense. Isso, né? Exato. Porque deixou o suspense pro tubarão. Né? O restante da trilha do filme fica mais assim, mais parte da aventura. E depois do Tubarão, e o Spielberg recomendou John Williams para George Lucas. Aí. Pronto. É o vibe errado. Aí, é o vibe errado, né, Cláudio? É o vibe errado. Não o vibe errado, porque ele salvou, né? Não salvou. Mas ele, pô, né? Fez o que fez pelo Star Wars, que a gente já cansou de falar aqui. Mas, velho, George Lucas é o mongol, é o monguinho do grupo, velho. Porque tá só a galera só foda, Spielberg, John Williams, Coppola, tem outro também, como é que é o nome do outro lá? Brian de Palma. Brian de Palma. Aí chega aqui o Munguinho. Que é, Jorge? É nenhum filme. O nome dele é Ganalinema. Ô, John, vai lá, quebra esse galho pro menino. É bem legal, vai lá, vum, vum, vum, fala vum. Isso. A porta abre, aí faz assim, psh, na bola, na hora que a bola abre. É muito legal. Ô, John, vai lá, quebra o galho do menino. E deu o que deu, e aí Star Wars estourou. Pois é, o Star Wars, episódio 4. Cara, eu acho que Star Wars, sério, é o filme que a gente pode mais exemplificar o poder de uma trilha sonora. É verdade. Porque como eu disse no início do programa, eu perguntei pro Miotti, qual a cena favorita do filme pra você? Não era uma cena de atuação, não era um enquadramento, não era plano, não era nada. Era simplesmente um boy magia subindo num morrinho de terra e duas sóis artificiais, por sinal até bem mal feitos, no fundo da tela, assim, é só isso. E aquela trilha magnífica do John Williams, que aquela trilha é maravilhosa, cara. Dá um arrepio na alma aquilo ali, não dá? É, eu acho que a gente, pra falar da trilha sonora do episódio 4, a gente tem que falar de vários trechos, né? Não só o tema da força, mas o tema principal, que ganhou o Oscar também. O John Williams ganhou o seu segundo Oscar com a trilha sonora do Star Wars. Mas assim, Miotti, quais são os trechos assim que a gente precisa tocar aqui de Star Wars, cara? Tem o tema da Princesa Leia. Tem o tema da Princesa Leia. É sensacional também. Tem até, sigam sendo mais engraçado o negócio, né? O da cantina. Sim, as músicas, né? Da cantina são legais. O tema da cantina não é ruim. O problema do tema da cantina é que é tipo, é a única música que se toca naquela cantina. Música. E sei lá, aí acaba. Aí os caras. Obrigado, pessoal, somos aqui os fulanos de tal. O que vocês que querem ouvir? Repita a mesma música. Tudo bem, vamos tocar a mesma música. Eu gosto tanto, cara, da cena final. Cena do trono, né? Do primeiro filme? É. Isso, velho. Meu Deus, aquela fanfarra? Isso. Cara, eu acho isso muito... É o tema da força em fanfarra. É, caralho, eu acho muito foda. Fica... Fica todo mundo mó alegrão, né? Isso. E o Chewbacca levando um cafuné. Acho muito legal, coitado, cara. Né, bicho? É, mas ele leva, o que vai fazer? É. Você... Bom garoto! Aquela roupagem do tema da trilha em fanfarra, cara, aquilo ficou muito legal, velho. É uma excelente maneira de terminar o filme. Repito, como é que é a cena? Uma merda. Até porque o Luke tá de blazer dourado. Mas a cena é uma merda. Mas a trilha sonora, o que que compõe a cena? É pura e simplesmente a trilha Isso. sonora. E o que eu acho mais legal é que ela encerra e aí já entra no tema principal. Cara, mas tem outra que é quase... Eu acho que tem outra que... Que é, ela é tão foda e encerra do mesmo jeito e combina justamente muito bem com a trilha sonora principal. Que é o tema principal, né? Todo mundo conhece. Que é a rave dos... No final do terceiro filme. Sim. Que é a rave dos Ewoks. Star Wars de novo, só porque eu cantei essa musiquinha aqui. Mas é verdade, eu não tô zoando. É, não, mas você tem razão. E outra que fica muito legal é o final do Império Contra-Ataca. Também, pois é, também. Que pra mim é a melhor trilha do John Williams de Star Wars, é a do Império Contra-Ataca. Sem dúvida. E é a trilha que tem o melhor final, cara. Porque, assim, o final do filme é o pior final de Star Wars, né? Que é, ok, depois que ele descobre lá que Darth Vader é o pai dele e tal, mas é eles olhando pro espaço e você fica, tá, é isso? E aí? Né? Como assim? O cara é o catiço, o pai do Luke, é isso mesmo? Não sei, a gente Moguinho. Fica cheio de mais dúvida. Mais 3 anos, caralho. É, fica todo mundo sem saber o que vai acontecer, né? Falei que é o Monguinho. Não, ele não tinha por onde escapar. Era, nem foi ele. Aí não tinha como errar, né? Mas era isso, não dava pra... Acho que não dava pra fazer melhor. Mas dava, a trilha... Dava, a gente já sabe muito bem como é que funciona George Lucas. Não. George Lucas tá maneiro, George Lucas vira e fala, tira. Tira, mas George, olha que final legal, final bem estilo De Volta para o Futuro 2, assim, sacou? Cheio de reviradão. Meu Deus, o doutor está no Velho Oeste. Porra, George, bora... Não, tira. tira. Eu quero um plano sequência deles olhando pro espaço. Porra, Jorge. Para com isso, cara. Mas aí que tal? Tá. Nessa quero, hora, porra. Você bota o plano sequência olhando pro espaço, mas aí com você música... preenche com isso aqui, ó. Todo mundo esquece que o Jorge Lucas é um ridículo, isso. Retardado, e todo mundo acha maravilhoso. Exatamente. Por que é? Porque a trilha sonora é magistral. Exatamente. Magistral. Lembrando que a trilha sonora do Star Wars Episódio 4, Nova Esperança, Guerra nas Estrelas, como a gente gosta de chamar, tornou-se, na época, em 1977, a trilha sonora original mais vendida de todos os tempos. Nessa época, 1977, existia a venda da trilha sonora dos filmes, mas não vendia, cara. E aí, quando botaram Star Wars e a trilha esgotou nas lojas, cara, ele falou, peraí, cara, tem alguma coisa errada aqui ou alguma coisa muito certa. Ó, mas eu vou usar um outro argumento pra corroborar isso que eu tô falando da importância da trilha. Eu não vou parar, viu, gente? Eu vou continuar usando argumentos porque eu quero que todos vocês se convençam da merda que Star Wars é. Mentira, eu tô brincando. Porque cada vez... Cada vez que eu falo de sacanagem, quando eu falo dos anos Star Wars, eu imagino a veia do pescoço do meu estufando, assim, sabe? Não, cara, eu tô normal aqui, pô, porque eu tô esperando você falar, porque era o que você vê que você falar, pô, vai. Aí, ó. Tira isso da edição, não, Bruno. Pra as pessoas verem a verdadeira faceta de Leonardo. Todo mundo acha ele legal pra caralho. Bota aí a verdadeira faceta. Apesar de todo mundo gostar e tal, mas ele não é de todo um trabalho original. Todo mundo sabe que Star Wars, a ideia original, ela é um amálgama de coisas que o George Lucas gostava na infância e na adolescência dele. Sim, exato. Filmes de Bucky Samurai. Bucky Rogers. Filmes de... Ele pegou tudo e botou espadas lasers. Pô, beleza. Já se viu em algum lugar. Entendeu? Ninguém nunca montou esse quebra-cabeça, mas eram ideias que já tinham se visto. Star Wars, pra quem nunca viu, dê uma olhada no YouTube, é Buck Rogers no século 23, não é, Bruno? Acho que é isso. Se eu não me engano, o nome é esse. Cara, é parecidíssimo. É pra caramba. É pra caramba. Só que, o que que Star Wars tinha que todas essas obras não tinham? A supremacia da obra do John Williams. É verdade. E eu tô falando isso, internet, que não adianta você querer dar pulo de 3 metros de raiva de mim, querer mandar e-mail rage, mandar botar e fazer postagem no site me xingando. Não adianta, meu cara, isso não é uma opinião, isso é uma constatação, isso é um fato. A trilha sonora, ela vendeu tanto assim como a gente tava dizendo, exatamente porque o impacto foi tão grande quanto as pessoas viram Star Wars e ficaram tão loucas com Star Wars e virou tanto febre que a trilha sonora vendeu tanto... Porque as pessoas queriam levar um pedaço do Star Wars pra casa e não tinha como levar o filme ainda. E aí, cara, então eu vou comprar a trilha, porque a trilha vai me fazer lembrar do filme. É, não existia o home video, né? Isso. E, cara, tornou-se a trilha, até a época, mais vendida da história. Miotti, você concorda com essa ideia, Miotti? Ou não? Não, eu cheguei pra caralho no Twitter aqui. 1978, Miotti, eu não preciso falar nada, só sobe a, música. Fucking música. Como é que não ganhou, né, a porra do Oscar esse filme? Superman, o filme. Como não ganha? Cara, nós falamos de Superman, o filme no começo do Jurassic Cast. Na primeira semana do Jurassic Cast, né, praticamente. Porque, cara, era um filme que a gente sempre adorou. Todos os três aqui somos fanáticos por esse filme. O Miotti, acho que é o maior fã desse filme que eu conheço. Puta paga. Miotti, puta paga é pleonasmo. É, né? Miotti se vira pra coxinha. Aham. Isso é verdade, viu? Né, Miotti? Qualquer casamento, sou o primeiro da fila pra comer. Puta que pariu. Mas então, o que seria desse filme Calaveira sem a trilha sonora também, velho? É, não, ainda seria um filme bacana, mas não seria um filme tão impactante. Não, mas seria. Ainda seria um filme bacana, porque é um filme muito bem feito. Sim, é bem feito. É um filme diferente do Monguinho. Esse é um filme muito bem feito. É um filme que conseguiu fazer do máximo que ele poderia fazer com a tecnologia que se existia em 1970. Verdade. Mas não teria a capacidade de entreter as pessoas no início, quando tá passando a ficha técnica, porque não tem outro filme em que você acha uma ficha técnica tão legal. Eu adoro a ficha técnica do Super-Homem, adoro. É verdade. Porque é a hora que você escuta a trilha do início ao fim. E é uma trilha absurda, né? Cara, a trilha fala. Isso, fala Superman. Exatamente. É muito bom. Tadam. O próprio Richard Donner fala isso no documentário do filme. Fala, é exatamente. Eu tô falando isso, inclusive, porque o Donner falou. É, o que eu acho legal da trilha do Superman é que ela não é só o tema principal também, né? É, não é só isso. Tem outras, outros temas, outras horas que são sensacionais. Eu gosto muito, por exemplo, do tema de amor dele, da Lois Lane, que é linda a música. Sim. A música é perfeita, porra. Não, peraí, Peter Griffin. Outra que eu acho muito legal, cara, é a trilha do Lex Luthor, dos vilões, Lex, cara. Que é muito divertida. Toda vez que eu falo besteira no Jurassic Cast, vocês usam ela, né? Quando começa a falar, quando eu ligo dispara. Quando dispara a sua maldade. É, quando eu ligo a metralhadora de besteira, isso. Aí começa. Tom, tom, tarão. Não, normalmente é quando alguém tá sendo. Tá fazendo bullying com alguém. Normalmente eu boto essa trilha. Quando alguém tá fazendo bullying com alguém, eu boto essa daí. Tema também que toca no Superman, que pra mim é melhor, Sim, eu sei qual é. É a da Fortaleza Solidão. É, isso é legal. Pô, é muito boa. Aquela que conta o que tá acontecendo só com a música. Você tá vendo a imagem, não tá tendo um diálogo, e tá mostrando pra você o que tá acontecendo. A música conta pra você a história. É muito bom. Em 79 ele fez dois filmes, Miotti. Drácula e 1941. Você sabe alguma coisa da trilha desses dois? 1941, sei. É o filme do Spielberg, né? É considerado o pior filme dele. Aham. Uhum. É, né? Mas com o John Belushi? É aquele John Belushi. Com o John Belushi. Tem um monte de gente, na verdade, né? Tem muita gente. É sobre a fala da Segunda Guerra, né? A primeira só que guerra. Da parte lá... É da primeira ou da segunda? Da segunda. Da segunda, né? Não, da segunda. Da Segunda Guerra, 41 ou segunda? É, falando da parte lá dos japoneses, né? Mostra mais, assim, da visão dos japoneses. Né, então... Eu já vi esse filme, achei ele ruim pra caramba mesmo. Eu vi há muito tempo, nem lembro. Tem a marcha de 41, que é muito boa. The Pirate's Track Back. É, cara, 1980 ele volta, revisita. É a primeira vez que ele faz a... Ah, não, ele já tinha feito a sequência de Tubarão, né? Já tinha feito também. É, eu ia falar que era a primeira vez que ele voltava a uma trilha, mas enfim, ele volta de uma maneira brilhante. Tem Marcha Imperial. Isso. Tem muitos temas. Muito legal, né, essa trilha, muito, né, cara? Incrível. Ela é mal. A trilha é má. Eu nunca vi uma coisa dessa. As notas são maléficas. É verdade, né, velho? Sim, ele se baseou na Marcha Fúnebre. Na Marcha Fúnebre. É verdade. Marcha Fúnebre que é... Tão, tão, tão. Eu ia cantar agora a massa de novo. Entendeu? Eu me confundi. No meio da belugação, eu me confundi. Então vocês sabem qual é a Marcha Fúnebre aí, tá? Vocês toquem na cabeça de vocês. Isso aí, viu? Meu Deus, é o mal. Você vê que é o mal só pelas trilhas. Eu acho que o cara que foi tocar olhar e falou assim: meu Deus, que notas más. Como essas notas são más. Pois é, o que mais que tem nessa trilha, Miotti? Tema do Yoda. Canta aí, meu tio, tema do Yoda. Canta. Então bota a trilha não, Bruno. Bota, canta aí. Tá tocando a trilha aí no fundo. Ah, caralho. E ele fez também, assim, temas rápidos que tocam só nesse filme, né? Que ele fez um tema pra cada coisa que tá acontecendo. Por exemplo, na hora que eles estão lá no campo de asteroides, estão fugindo dos caças imperiais. Pra mim, a melhor música da trilha. Uma cena que é impactante, a trilha sonora nesse filme, cara, é a cena da... Vai congelar. Puta pariu, não. Porque cara. Porque tá tocando qual... Apesar que a cena é boa pra caramba. Não é só aquilo, ele começa, parece assim, é um uma meia hora de música sem parar. Não, não é meia hora, meu. A cena tem 10 minutos no máximo. Não, mas assim, começa a preparação, já a preparação para ele ser... Pra ele ser congelado. Isso. Já começa a música ali e vai até o final. É, vai até o final, é cara. Muito, é, porra, é muito foda. Não, e no meio emenda Marcha Imperial. E emenda, tem a cena dos dois se beijando e a música sobe da Han Solo e da Leia. Bom mesmo, viu, cara? E a gente não pode nem dizer que a trilha salva a cena, porque a cena é toda muito bem feita. Toda, porra, toda. É muito bem dirigida. Sim, claro, sim. Porque, né, não era dirigido pelo tal. Isso. Por esse que não vamos dar o nome. Le Petit Pelicano. É. Em 1981, ele traz mais um herói, né, o Miotti? Porra, Indiana Jones. Pariu, cara. Como é que pode? Foi o outro Oscar dele, né? Foi não. Foi no Oscar desse, não? ET. Ah, é, foi ET, tá certo. Ele pode não ter ganho o Oscar, mas olha só. Indicado para todos esses que a gente já falou: O Vale das Bonecas, Adeus Mr. Chips, The Rivers, Violinista no Telhado ganhou, O Images, Destino do Poseidon. Indicado e venceu. Tubarão, venceu Star Wars, venceu ET, mas foi indicado por Contatos Imediatos, Superman, Império Contra-Ataca, Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. Até aí todos eles foram. Toma aí. Como é que faz, caboclo desse? E agora? E aí? Hein? Você? E você? E você que não fez nada merda da sua vida? Você, seu merda, que tá estudando pra ser concursado? Não fala isso, pô. Seu bundão, que eu tô morrendo de inveja, que eu não sou. Hein? Hein, você? Você que tá nessa cara crachá, vai morrer no Ministério Público. Você vai morrer no Ministério das Minas de Energia, fosse ele, você vai morrer lá dentro. O cara tá lá, o cara está mudando vidas. É. Vidas! Porque você vê, pensa o quê? Que Miotti? Como é que Miotti seria se não fosse o Joe Williams? Miotti estaria aí roubando, traficando. Miotti estaria estuprando. Miotti pra estuprador é basta querer. Essa cara é tarado que ele tem. Miotti, o que sustenta Miotti é Joe Williams. Tá? O que segura a sanidade do Miotti? É por isso que eu fico puto quando eu falo mal do Star Wars. Eu fico indignado. Coisa que tem na trilha sonora do John Williams e o pouquíssimos artistas, musicistas conseguiram isso, é que você consegue identificar o filme pela trilha, né? Cara, é, exato. Você tá consegue aí. Identificar pois não é. Só a trilha, como a cena. Isso, pois é. Só pela trilha. É o que eu acho, assim, o John Williams, ele é o Mozart da nossa época, cara. Se o Mozart... Não é exagero só, não. Não é, cara. Porque olha só, pensa bem. Se o Mozart tivesse nascido em 1932, tá? Um gênio da música clássica. tá? E ele, ao invés, ele está no século 20, cara. Ele vai trabalhar com entretenimento, né? Com músicas. E na época que o Mozart, ele nasceu, ele viveu, qual era o principal entretenimento da época? Eram as óperas. Então ele fazia música clássica para o quê? Para as óperas. Entendeu? E aí, se ele tivesse nascido em 1930 e ele estivesse vivo em 1980, 1970, etc., qual era o entretenimento que era mais relevante nessa época? É o cinema. E aí ele ia fazer trilhas pro quê? Pro cinema. Então o John Williams é o Mozart da nossa época, cara. Exato, é verdade. O Mozart, ele nada mais é que fazia trilhas pros ricos. Exato. Né? E fazia trilha pros ricos. Pro rei, pros imperadores, etc. Imperador, esse negócio todo. Isso, exato. É, ele fazia trilha pro rico. Ele fazia, montava. Isso. Porque ele montava uma peça e apresentava só pros salões do rei, dos, exatamente, dos monarcas e tal. Bom, em 1982, o nosso querido John Williams traz mais uma trilha vencedora do Oscar, Miotti. Foi aí que eu conheci ele. Foi aí que apaixonou? Aí foi foda. Ixi! Você sentiu, Calaveira? Doeu, eu senti. Alguém umedeceu. Senti a dor de um ímã. Alguém umedeceu pesado, aqui, velho, olha aí. Senti a dor de um ímã sendo rompido. Senti a dor de um ímã sendo rompido. Senti... Não, deixa pra lá. Mas senti prega se rompendo. Ai, ali foi. Pois é. Ai, John. Miotti, fala da tua trilha aí preferida do ET, cara. Porra, ET é que nem o Calaveira fala do Star Wars. ET é um filme simples, muito. Sim. Não tem muita coisa demais nele. Sim. A trilha salvou o filme muito. Uhum. Né? A trilha, porra, é a trilha que te emociona. Faz você chorar. Toda vez que eu vejo a porra do filme, no final, é lágrimas correndo, não tem jeito. Não, e outra, é engraçado porque a gente consegue, eu pelo menos, consigo chorar só escutando a trilha do ET. Porque eu lembro da porra da cena do filme. Não, só ouvindo porra, a trilha. Concordo em gênero, número e grau, cara. Cenas que seriam assim, ai que merda. Cara, se tornam assustadoras, assustadoras. Não toca o tema do ET logo no começo, como o Superman toca, né? Ou o Star Wars ele toca. Ele deixa de surpresa. Sim, verdade. É uma das cenas mais impactantes do cinema, né? E que ficam guardadas até hoje, né? Porque é a cena da Lua. Isso, que ali tá tocando o tema principal. É uma cena que passa em Oscar, Miotti. Passa em Oscar sempre. Exato. Né? É uma das melhores trilhas sonoras do John Williams. Pra mim, não tem jeito. Tanto que ganhou o Oscar, né? Já fizemos um programa especial sobre o ET. Que é um dos melhores. Pra mim, um dos melhores programas que a gente já fez. Se você não escutou, cara, faça o favor a si mesmo e vai escutar esse programa agora. Beleza, em 83 ele volta pra Retorno do Jedi, a gente já falou bastante, eu acho que é uma trilha bacana também, eu gosto muito. Tem a musiquinha lá dos Ewoks e tal, mas o George Lucas estragou um pouco ela, pedindo lá o karaokê lá daquela porra, daquela pulga. Ah, cara, mas é, né? Vai fazer o quê, né? Pois é. Bota na mão do monguinho e dá nisso. Pois é, mas em 84 ele traz o retorno de Indiana Jones aí com o Tempo da Perdição, que tem algumas trilhas também diferentes, tem, que são legais da gente falar aqui, né, Miotti? Uhum. Tem o tema dos meninos, né? Tem o das crianças escravas, né? Isso. Que é um tema muito, muito, muito bom, um dos melhores que eu acho. Tem Tem também o tema do Short Round. Sim, que é legal. Né? Que é o que, é, que é, por curiosidade, até o tema preferido do Spielberg. É o tema que ele mais gosta do John Williams. De todos os que ele já fez até hoje. Em 84, não é filme, não é série, não é nada disso, não é nada pra TV. John Williams fez a trilha sonora, ou tema, das Olimpíadas de Los Angeles. Puta que pariu! Sabia disso, né? Não sabia. Não sabia, não? O tema é dele. Muito legal, cara. É. Ah, realmente, o cara é genial, viu, velho? Não é, velho? Desgrila, cara. O cara é o Midas da música. Impressionante. Império do Sol, Miotti. Que filme, né? Cara, eu gosto muito desse filme. É um grande filme. Eu me lembro de ter ido ver esse filme, eu era moleque. Eu acho que eu tinha a idade do Christian Bale, cara. Christian Bale, né? Eu vi no cinema também. Porque eu era muito moleque ainda. E meu pai e minha mãe quiseram ir ver esse filme. O filme é de 87, então eu tinha 6 anos. Isso. Né? E eu me lembro que foi um filme que me impactou muito, assim, quando era pequeno, sabe? Tem a música que o Christian Bale canta, né? Que é muito. Porra, botando aí, o pessoal vai lembrar. É Cadillac of the Skies. Sensacional essa música, né? E assim, os temas também que vão tocando no filme, assim, não tem aquele tema que marca, né? Mas é uma trilha muito interessante, né? Porque ele mexe muito com aquela, com, assim, como fosse temas de guerra mesmo. Depois fez Indiana Jones e a Última Cruzada, que a gente tem que citar pelo menos uma música aqui, que é o tema dos nazistas. É, o tema dos nazistas é muito bom. É meio parecido até com a do Darth Vader. É. Né? Com a Marte Imperial. Em 1990, a gente tem que falar de... Esqueceram de Mim. Esqueceram de Mim. Que é uma trilha bonitinha, mas, assim, bobinha, mas eu gosto muito, cara. Em 91, veio com Hook, A Volta do Capitão Gancho. Que a trilha é melhor do que o filme. Falei, pronto. Mas eu gosto tanto desse filme. Ok, eu também gosto, mas a trilha é melhor do que o filme. É verdade. O filme é legal, o filme não é ruim não, o filme é legal. Não, o filme é legal, uma aventura muito maneira. Mas a trilha é melhor, cara. Você vê? A trilha é melhor o filme também. É verdade, é verdade. É uma trilha de aventura muito legal, cara. Eu gosto muito das trilhas. Vamos pular aqui para 1993, John Williams mais uma vez traz uma das trilhas que porra, deixa a gente... Duas, na verdade, né? Por duas trilhas em 93. É, pois é. A primeira que saiu foi Jurassic Park. Cara, é impressionante como é que esse cara consegue fazer trilha atrás de trilha impactante, né, velho? E tem dois temas no Jurassic Park que são diferentes, né? E você lembra, quando toca os dois, você lembra. É foda, é foda. O cara é difícil, cara, falar. E é a coisa que marca tanto que no novo do Jurassic Park que teve agora, quando tocou a música, é a parte mais arrepia. É verdade. Caralho, a música tá aí, porra. É verdade. Em 1993, mais um Oscar para mais John um Williams. E agora, nada mais, nada menos do que um dos filmes mais tocantes de todos os tempos, Lista de Schindler. Eu não sei vocês, não sei se vocês sabem, mas eu não consigo escutar a trilha sonora, a principal do Lista de Schindler, sem derramar uma lágrima. É mesmo? Uma coisa que o John Williams sempre coloca dentro das obras que ele faz, ele consegue empregar sentimento na trilha. A trilha sonora da Lista de Schindler é extremamente melancólica. Por quê? Porque o filme é uma tristeza só. É. O filme é triste, assim, de você, cara, querer, meu Deus, o que a gente fez? O que a humanidade tá fazendo com ela mesma? E essa trilha, ela tem uma melancolia tão, assim, enraizada dentro dela. Quem não assistiu o filme fica triste escutando a trilha. Não, e é esse violino tocando, né, cara? É difícil, cara. Rapaz, no dia que a gente for gravar esse filme, eu já tô fudido, viu? Tô vendo que vai ser um chororô. Eu conheci um sobrevivente, dois sobreviventes do Holocausto, cara. Foi mesmo? Pô. Os pais de uma amiga da minha mãe eram judeus e eles foram pra campo de concentração e eles foram pra lista do Schindler, cara. Caralho. Caraca, eles estavam na lista? Eles estavam na lista do Schindler, foram salvos pelo Schindler. E eles eram vivos quando o filme saiu e a amiga da minha mãe não levou eles pra ver o filme. Com medo deles, assim, terem um treco, sabe, durante o filme. E eles não puderam ver o filme por conta disso, assim, por um excesso de zelo. Eles já eram bem velhinhos e eles contavam a história. Eu vi a marca, cara, no braço, velho. Eu vi o código de barra. O número. Eu vi o número impresso na pele da senhorinha, cara. Dona Wanda. Wanda Gedanken. Difícil, cara, difícil. Aí ele fez de novo o Jurassic Park e tal, fez Amistade. Mas aí em 1999, Miotti. Ele volta com Star Wars. Pois é. E eu vou te dizer uma coisa. Eu sei até o que você vai dizer. A melhor coisa dos episódios 1, 2 e 3 são as trilhas sonoras. São as trilhas sonoras. De longe. Mas de longe. Pois é, cara. Quem que vai esquecer da trilha sonora daquela... Cara, que na minha opinião é uma sequência de cena muito legal. Que é a batalha entre o Obi-Wan, o Qui-Gon Jinn, o imperador, né, da Coreia do Sul, da Coreia do Norte. E o Shifu Jin lá. Isso, Darth Maul. Tu lembra da trilha sonora... Darth Maul. Você lembra da trilha daquela cena, cara? Vamos lembrar agora. no DVD ou no Blu-ray, tem ele orquestrando o pessoal. É sensacional. Mas acho que vale a gente mencionar aqui em 2001 Harry Potter e a Pedra Filosofal. John Williams de novo provando que ele é um cara que sabe criar um universo com a trilha, velho. É mesmo. É interessante, uma curiosidade da época, né? Porque ele fez o 1, o 2 e o 3, né? Nos outros, do 4 pra cima, só tem o tema principal que toca, né? Que é o tema dele. Aí, da época do Orkut, tava começando o Orkut, tinha um pessoal discutindo sobre o quarto filme. Ah, porque o filme é bom, porque o filme não é bom, essas coisas todas. E foram tocar no tema trilha sonora. Aí eu tava lendo lá a porra dos comentários, aí começaram a falar. Ah, a trilha é muito boa, não sei o que, não sei o que. Eu falei, olha só, gente, a trilha é muito boa quando toca o tema do John Williams, que é o tema do primeiro filme. E assim, o pessoal naquela época não era muito ligado com essas coisas, né? Até que eu tive que provar, mostrar, falei assim, pô, olha no começo como é que é. O tema principal, quando começa o filme, tá tocando John Williams. E aquilo ali, você já sabe que aquilo ali é Harry Potter. Se for tocar outra coisa, as trilhas que tá tocando no filme, fala assim, pô, trilha normal, não tem graça. Né? Mas quando toca John Williams, você sabe, aquilo ali é Harry Potter. Ele criou uma identidade musical para o universo do Harry Potter. Pois é. Né? Com a trilha dos três filmes, do Pedra Filosofal, da Câmara Secreta e do Prisioneiro de Azkaban. É, mas eu acho que a melhor trilha, a melhor composição dele para Harry Potter é a cena do voo do hipogrifo. Sim, é muito bonita mesmo. De episódio 2, Ataque dos Clones, de novo. Não. É porque tem uma trilha dessa música, desse filme, que é legal, cara, que é o tema de amor entre o Anakin e a Padmé, que a música é bonita, cara. Tem um fun fact aqui, viu, sobre a trilha sonora dos primeiros filmes. Ah, do primeiro filme. Leonardo Miotti, como sempre, não sabe esperar. Sim. Não sabe esperar. Uhum. Aí Miotti, ansioso por consumir aquele produto do Senhor Pelicano, compra a trilha sonora. E Senhor Miotti, por ser muito ansioso, ele não consegue se conter e ele vai ver as músicas da trilha sonora. Os nomes. Os nomes das músicas. Isso. E aí, Miotti, qual que era o nome da música? A morte de Qui-Gon. Aí Miotti ficou muito putinho, cara. Miotti ficou tão chateado. Pô, meu, o filme nem saiu, velho. Eu tô sabendo que o cara morre. Ó, isso vai acontecer de novo agora com Star Wars Episódio 7, viu? Parece... Não, eu acho que a Disney não vai ser tão filha da puta desse ponto. Olha, não, eu não vou botar minha mão no fogo, não. Bom, daí pra frente dos anos 2000, o John Williams fez várias parcerias, todos os filmes com o Spielberg. É, e com exceção do Retardado. Tem o 2005 com a Vingança do Retardado, episódio 3. Que pra mim, das três trilhas, é a mais fraquinha. Eu gosto da música que toca no final da luta entre o tema da luta dos dois, a Batalha dos Heróis. Exatamente. Gosto muito desse tema. É só isso. Eu mas não depois... gosto muito, não. Qual? O episódio 3, bicho, é terrível. Não, mas é ruim. É. Eu tava revendo esses dias que passou, quando a Disney anunciou que ia ter os novos filmes, as TV a cabo ficaram malucas. Eles passaram todos os filmes o mês inteiro. Passava do episódio 4, 5 e 6, aí começava a passar o episódio 1, 2 e 3. Era desse jeito. Cara, passou, sei lá, um mês, a semana inteira passando isso, entendeu? Aham. Uhum. Aí eu vi o terceiro filme e falei, meu pai eterno, como esse filme é ruim, cara. Ele é lento demais, cara, esse cara, filme. Cara, ele não é lento, ele é mal feito, ele é mal dirigido. É. Os efeitos especiais são terríveis. São terríveis. Você vê que o ator tá na frente de um chroma key, cara. É muito triste mesmo. Puta. É triste que eu posso fazer, velho. Caralho, fome no mundo. Não será tão mais triste que episódio 3, cara. Aquilo. O Holocausto. Depois, na sequência, temos 2005, Guerra dos Mundos, que, ok. É, também. A partir daí, o John Williams, ele passou só a trabalhar com Spielberg, né? Acho que só o Memórias de uma Geisha, que não é com Spielberg. E é uma trilha sonora bem legal. É uma viu? Trilha bonita, mas exato. Mas é a produção do Spielberg, né? Eu acho que é. Tem, não sei. Eu acho que é, não sei se é. Memórias de uma Geisha, inclusive, pra quem nunca assistiu, assiste, que é um filme muito bom. Em 2005, tivemos também Munique, que também é ok. É, daí pra frente ele fez várias trilhas mais genéricas, assim, né? Não em que 2008 não sejam... existe um vácuo, porque eu não vou falar. É, eu volto pro Indiana Jones, mas mais ou menos. Cala a boca. Né? Não falamos sobre esse filme aqui. Eu gosto do Cavalo de Guerra como filme, acho a trilha decente, eu acho bonito. É uma história da Primeira Guerra Mundial, então eu acho legal. É, a Aventura de Tintin é bonitinha e tal, mas não é nada demais. E aí nos últimos 2 anos ele... deu uma diminuída no ritmo, né? O John Williams, ele tá mais velho, né? Tá com 1000 anos? É. Só tá fazendo os filmes do Spielberg. Tirando A Menina Roubava Livros, né? Que ele fez. Que deve ser produção do Spielberg, se duvidar. É, pode ser que seja, não sei. Pois é. Fez o Lincoln. Não tá no Ponte de Espiões agora, que vai lançar do Spielberg. Ele não fez a trilha. Exatamente porque ele está envolvido, Miotti, com... O episódio 7. O Despertar da Força, que é a nossa... Eu quero ver o que o John Williams está preparando quero pra também. Gente, cara. Quero também. Cara, eu acho que vocês precisam baixar um pouco a expectativa de vocês com relação à trilha sonora. Não, sabe por quê? Porque ele falou que é uma trilha que vai voltar às origens. Ah, então ele vai fazer um copia e cola dos primeiros? Porque se for, pra mim tá ótimo. Não sei se... Ele falou ou foi o diretor? Ele falou. De repente a gente pode cair na armadilha de ficar esperando uma coisa tão impactante quanto o episódio 4, 5, 6. E eu acho que dessa vez o Star Wars ele vai ser uma coisa mais voltada pro filme mesmo. E não a trilha sonora que vai ter aquela coisa, oh meu Deus, entendeu? A trilha sonora que vai salvar o filme. O filme em si já vai ser uma obra-prima. Sim, eu não sei. Mas eu quero que seja boa, eu acho que vai ser uma trilha boa, eu acho que ele, ele ainda tem o dom. Ele vai mostrar no episódio 7 aí que ele ainda sabe fazer uma coisa boa, que a gente vai chorar, velho. Isso, acho que a gente falou aqui, passou por todas as trilhas do John Williams, toda a sua carreira. É, estamos ansiosos, né, aí com os novos projetos do John Williams. Ele vai fazer, tá fazendo a trilha do Star Wars, que eu acredito já deve estar pronta, já deve estar, né, já deve estar orquestrando, porque estamos aí em meados de outubro, o filme tem que estrear em dezembro, então isso já deve estar... Já deve estar pronto, ele já deve estar trabalhando. Ele já deve estar trabalhando na próxima trilha, provavelmente. Que vai ser o novo filme do Spielberg, aquele Jogador Número 1. Ele tá trabalhando nessa trilha. Eu não sei como é que tá a vida do John Williams com Star Wars daí pra frente. Eu sei que, e isso sim é uma coisa que a gente tem que ficar assim, ligados, é a trilha dos filmes do Star Wars que não são o episódio 7, 8 e 9, né, aqueles filmes, entre esses filmes, que vai ter aqueles filmes do... que eles chamam Star Wars Legends, né, que eles estão chamando, não vão ser trilhas do John Williams. Então, não sei como é que vai ser. Isso vai ser uma coisa nova que a gente vai experimentar. Então é isso, interneticos. Esse foi o nosso especial John Williams. Parabéns, John Williams, pela obra. É uma pequena e singela homenagem deste site que é insignificante. Nós fizemos com maior amor e carinho para vocês, ouvintes, e para esse namorado do Brunão, né, Bimiotti? Pô, eu também quero. Que isso, olha aí. Isso, olha aí. Sai fora, rapaz, que é meu. Mas é, né, Não, nunca achei isso não. Eu ele sabia que ele ia ser casado, viado. Mas eu não... Não fala isso, velho. Jeitinho, não, não é. Não é jeito de viado. É porque, assim, o negócio pessoal da música é meio diferente, né? Eles são meio estranhos. Aham, tá certo. Né? Então, eles agem dessa forma. Né? Eles são mais, assim, como se fossem mais delicados. Olha, né? Eu quero contar para os senhores. A pessoa não pode ser delicada agora que não, ela não, já não, é gay. Não, calma. Aí tem um jeito calma, gay Bruno, agora. confia em mim. Internet, eu quero contar pra vocês que o pai do Miotti é musicista. É a família toda, caralho. Pois é, exatamente. Não, só mas meu pai aí... não, meu pai é que nem eu. Pois é, você tá querendo dizer que teu pai é Sissi? Eu vou falar isso pro seu Ronaldo, viu? Vou contar isso pra ele. Próxima vez que ele estiver passeando no shopping aqui em Brasília, roubando o ar-condicionado do shopping. Seu Ronaldo... Eu vou falar isso pra ele, o Leonardo. Vou falar pra ele que você está falando, tá insinuando que seu pai é viadinho. O Leonardo falou que quem é música é boiola. Não, quem falou isso foi o Calaveira. Foi eu não. É, não, eles são estranhos. Isso. Eles gostam de coisas esquisitas. São esquisitinhos. Ai, isso é verdade. Ele vai escutar esse programa. Eu também só lembro dela, não lembro do resto. Lembro do filme, eu tô me sentindo? Sabe como é que eu tô me sentindo agora? Gravando, porque o próximo filme, inclusive, é esse. Os dois próximos. O do próximo do próximo. Eu estou me sentindo gravando Riders of the Lost Ark. Internet, é porque tem muito tempo, já tem uns 4 anos isso. Então eu vou relembrar a memória de vocês. Estávamos gravando Riders of the Lost Ark. Aí Miotti botou na cabeça que ele queria fazer um programa. Só que ele, na sua genialidade... Ele não falou nem pra mim, nem pro Bruno como é que ele queria fazer. Ele falou assim, Miotti, vamos fazer? Aí o Miotti virou pra ele assim, vamos, Miotti, como você é incrível. E ele falou, vou botar a cabeça. Aí o Miotti começa a falar sobre o filme. E aí ele entra... Caralho, vocês me sacanearam. Vê que espaço, não, não, não, vocês não, me sacanearam. Pera aí, tem lá, ó, vem, internet. Baixem Riders of the Lost Ark. Que Que é quando o Miotti, a gente descobre que o Miotti é parente de Joel Santana. É um dos primeirões, eu acho que deve ser o quarto ou quinto programa. É o quarto programa. É o quarto programa. Lá, velho, isso lá em meados de 2010, uma coisa assim, 2011, sei lá. 11. Aí, Miotti vira e faz assim. E aí ele entra na tumba. E aí ele pega. E aí o Bruno, por que você tá fazendo essas pausas dramáticas? Eles estão gravando agora, então, né? Eu sei que você tá indo pro Zé. A gente tá gravando agora e eles estão assim. A melhor parte é essa. Aí fica os dois calados um porrilhão de tempo. Isso me vê agora, sabe, tipo um flashback do passado? É, mas é assim mesmo. Esse tipo de programa que a gente tem que falar muito de trilha sonora é assim. É, mas eu adorei, né? as pausas dramáticas do Miotti, as pausas de solilóquio dele, isso aí são incríveis, foram incríveis naquele programa. E aí ele entra na tumba. Porque a porra da música tá tocando atrás, né? Na tua cabeça, infeliz. Ah, é. Na tua cabeça a música tá tocando. A gente tava achando que você tava tendo, sei lá, um derrame. Alguma coisa assim. Ai, meu Deus. O Miotti tá tentando se lembrar do que ele tá querendo dizer. Ai, caceta. Naquela época também, Miotti. Deixa eu contar uma coisa aqui. Naquela época o Miotti também não sabia que ele podia, tipo, pegar a trilha, dividir e expandir. As trilhas, né? Então ele tinha que dar o tempo da música. Como é que eu sabia, caralho? Não, não. Gracinha, vamos lá, não. Vai. Vambora. Tirou. Tirou, minha senhora. Adoro. Tirou, foi bom. Tirou. Vamos lá. Mas uma coisa da trilha, né, que é interessante, quando ele foi mostrar pro Spielberg. Isso. Assim, porra, eu tô com dois temas aqui. Você teria que escolher pra mim. Isso. Né, pra ver qual coloca no filme. Ele tocou a primeira parte do tema e depois tocou a segunda. Aí o Spielberg falou: coloca as duas, porra, são sensacionais. Junta não pode aí, deixar caralho, de fora. Porra, Jones. Dá um jeito. Tá de sacanagem com a minha cara, né? Tá do jeito, seu babaca. Como é que você me faz eu escolher entre a melhor e a mais foda? Não dá, velho. Ó, essa aqui é a melhor, mas essa aqui é a mais foda. Porra, John Williams. É bem desse jeito, viu, cara? Né? Quando você chega e assovia. É. Você sabe o que é, não é? Sim. E hoje quando você assobia? Você também não sabe o que é? É, deu pra saber por pouco, porque tu assovia pau pra caralho, viu, velho? Caralho, Bruno, porra, sabia que tu assoviava tão mal assim, não. Se fuder, porra. É, ali a segunda eu penei. A segunda eu penei. Eu, caralho. Porque você é será ruim. É o Miotti, eu tenho será certeza. É tenho certeza que o Miotti na primeira soube o que que era. Você soube, Miotti? Eu soube, mas que foi assim mesmo, foi. Foi ali, foi no final, não foi? Foi. Não foi, caralho, vou chutar Star Wars. Foi Star Wars? É, isso aí é. Uf. Tá, então vai. Vai, vai, viado! É nas oitavas que você se perde. Vai você então, só subir aí. Eu? É? Não preciso disso. Não precisa disso. Não preciso, não preciso desses banho. Momentos.